pode vir quente que eu estou falando. Hot Mix Club Podcast. This is my podcast. Kim Kardashian is dead. Apresentando Reinaldo Veríssimo, a melhor música do melhor podcast. 5 anos com você. Com você na internet, no seu celular e no FM. Começou. Eu sou Reinaldo Veríssimo e está começando mais um Hot Mix Club Podcast número 288. Uma só novidade aqui e músicas que agora estão com a versão corretinha, sem erro, hein, sem falha. Vamos lá, curtiu aqui Antoine de Vic e Paul Vines com a música Blondes. Vamos agora com o Ibranovski. Ibranovski que estava 3 vezes no último episódio do Radio On Air. Vamos lá com a música Ghetto Mainstream. Esse é o Hot Mix Club Podcast com o melhor da música eletrônica pra você sempre. Curta a página do Hot Mix Club Podcast no Facebook, mais de 30 mil pessoas já o fizeram, assim também no iTunes. Obrigado pela sua audiência. I'm trapped inside a maze. The bright white light is shining down on me. I'm walking round again. avoiding any uncomfortability. Oh, hi, it's you again. Please, can we just keep it short and sweet? It's best if we pretend that we both have somewhere else to be. I don't wanna engage in it. Don't wanna play a game for it. Don't wanna wear a face for it. Just wanna get away from it. I'm trapped inside a place. Living exposed, needing privacy. Got this one coming straight from out of the dancer. This sound and a divvy sound. One, one, this one, one. I tell the DJs what to play. Keep it short and sweet. It's best if we pretend that we both have somewhere else to be. I don't wanna engage in it. Don't wanna play a game for it. Don't wanna wear a face for it. Just wanna get away from it. I'm trapped inside a place. Living exposed, needing privacy. This one coming straight from out of the dancer. This sound and a divvy sound. One, one, two, three, one. I tell the DJs what to play. Thank you. trying to be funny by keeping it from me, but I won't give up. No, I won't. I'll be right there next to you. I refuse to give up your heart, to give up your heart. I refuse to let you down. E aqui no seu Hot Mix Club Podcast, você curtiu Shanahan, Radiology, The One e Max Landry com a música Refuse. Já tivemos Ibra Novitsky com a música Ghetto Mainstream. Vamos agora passar aqui a lista de rádios que transmitem o Hot Mix Club Podcast, rádio CPA FM de Cuiabá. 105.9, sexta-feira às 10 horas da noite, sábado às 10h25. Rádio Boiúna, 87.9, Boa Vista dos Ramos, em Amazonas, domingo, 9 horas da manhã. Esse aqui também é o horário da Amazônia, esse e a Rádio CPA. Agora só rádios no horário de Brasília, hein? Rádio Gabiroba, 104.9, de Ritápolis, Minas Gerais, sábado às 10 horas da noite. Rádio TransBJ, 87.9, Bom Jardim de Minas, sábado às 8 horas da noite. Rádio FM Tibau, 104.9, Tibau, Rio Grande do Norte, sábado às 19 horas, 7 horas da noite, hein? Rádio Campo, 87.5, Campo do Tenente, domingo, 3 horas da tarde. Rádio Comunitária Itaquera, 87.5, São Paulo, sábado, às 9 horas da noite. Hot Mix Club Podcast. say the words. I've got the love to save the world. It's you and me, nothing to lose. We're just running around with a love to prove. Você curtiu aqui no seu Hot Mix Club Podcast Adventure com a música Reality, durante a música Ravitas com a música Boogie Twerk. Vamos agora com o Suiano e Magic Watkins com a música Bombo Clap. was stinging everything. And now I scream where I used to sing. I'm bleeding out. I'm a fragment of myself. Like rose, nothing's made me so torn. Been reaching for you and only feeling your thorns. Like rose, were you only born to bleed out the weak and kick up a storm? Can't put my finger on it. Never know just why I want to hold you close. No final, a primeira parte do Hot Mix Club Podcast, curtiu aqui Blaster Jazz e Jonathan Mendelsohn com a música Black Rose. Até a volta do Breaking com muito mais Hot Mix Club Podcast.